Podcast com Barão Vermelho Prime. Se não, não, tu toma coroada violenta. Toma! Solta o som, DJ. Mas quem tá solteiro aí, na moral, bota o bracinho pra cima que eu quero ver. Quem é sincero, bota o bracinho pra cima. Cadê a torcida do Paysandu? Tá aí, tá? E a torcida do Remo? Vai começar, Buiã! Duas paixões me dividem. Um é por dinheiro, outro é por amor. Quem sabe canta. O que fazer? Ratinho, barriga, que... chocolate do grau, tamo junto. Está tão difícil esconder, não dá, não. Chope chanfra. Se escolher amor, eu vou perder o luxo que outro me dá. Se escolher dinheiro, eu vou chorar por não ter você pra me abraçar. Chegamos! Se escolher amor, eu vou perder o luxo que outro me dá. Meu amigo Breno, desguiados, prazer assim. Pra você pra me abraçar. Eu vou puxar logo mais uma na moral, papai! Coração que chora, dor que não melhora. Solidão, castigo, peito toda hora. E a minha consciência me faz ver que eu errei naquele dia. Perdoa! Perdoa, amor! Perdoa, amor! Perdoa e volta pra mim. Perdoa, amor! Perdoa, amor! Não dá mais pra viver assim. Perdoa, amor! Perdoa, amor! Perdoa e volta pra mim. Perdoa! Do meu viver, desde a primeira vez que eu te vi, eu logo enlouqueci, foi paixão à primeira vista. Ai. E eu quero é viver com você. Eu sou capaz de tudo para não te perder. Eu faço mil loucuras, meu amor, e em nome desse amor. Mazak do Polo Pressão. Tempo uma estrela. Fala, Mazak! Do céu, mas com você. Ei. De mel, eu não quero um pouquinho, eu quero tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo com você. Sou capaz de gritar pra todo mundo. E eu te amo e não tô nem aí. Olha, e essa vai tocar no palco. E o meu no telão. Vamos juntos. Na declaração de amor. Quem tá solteiro, bota o bracinho pra cima. Quem é sincero, bota a mãozinha pra cima. Bate na palma da mão. Palma da mão. Palma da mão. Quem sabe vai cantar. Eu sempre blindei meu coração pra não se apaixonar. Não se entregar. Cheguei, cheguei. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. Mas veio você, me deixou em segredo, me desarmou. Mas veio você, você, pra me ensinar. Eu quero ver vocês cantando o que bem alto, bem forte, em uma só voz. Que eu tô na tua. Quem confia em Deus, bota o bracinho pra cima. Quem confia em Deus, dá uma salva de palmas pra papai do céu que ele merece. Todo mundo, bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Palma da mão. Palma da mão. 5, 4, 3, 2. Agora. Isabel, tamo junto, mano. Põe a mãozinha pra cima e grita. Joga, oh. Joga, oh. Oh. Oh. Faz a coroa, faz a coroa, faz a coroa, faz a coroa, faz a coroa. quadra dos tops. Tamo junto, André. Por causa das vagabundas, ela é folgada e às vezes ela. Família PJ! Alô PJ! Daquele jeito! Voltei! Grande família, obrigado a vocês, tamo junto! Edinal Schmidt está aqui no Barão, tamo junto! Esse é o som da coroada! David Sul. Quem tá solteiro, quem é sincero, bota a mãozinha pra cima, todo mundo joga pra cima, bate na palma da mão, na palma da mão. Quem tem uma moto aí, dá um grito. Quem tem uma moto, dá um grito, por gentileza. Bora acelerar. Bora acelerar. Acelera! Sacode! Joga! Explode o bagulho! O caqueado, o balanceado, é meu barão! Toma pressão! Eita, meu barão! Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero! Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero! Fudendo céu, piranha, dentro do helicóptero. DJ Kuga é o piloto e o Pia é o copiloto. O Juninho é o piloto e o Cássio é o copiloto. Tu vai? Tu vai dar pau? Tu vai dar pau? Tu vai dar pau? Tu vai dar pau? Tu vai dar pau? Tu vai dar pau? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, copo vai ser. Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu. Atenção lá da produção, vamos chegar com o Thiaguinho rapidão. Tu vai descer, já vai ser escolher. Vai dar ou vai descer, vai dar ou vai descer. Já vai ser escolher. Aproveita. Aproveita, melhor momento da sua vida. Vou dar essa xereca, eu te jogo aqui em cima. Vou dar essa xereca, eu te jogo aqui em cima. Vou dar essa xereca, eu te jogo aqui em cima. Deixa eu agradecer com todo carinho meu grande amigo Buião. Esse cara que não mede esforços pra estar juntinho com a família BV. Buião, obrigado pelo carinho. Ele, o Rociel Promoter. Uma festa bonita. Uma festa pra dar o que falar. Caqueado, caqueado, toma, toma, toma. Joga, joga. Sucesso pra você. O barão é uma loucura. Segura. É meia-noite, todos dormiram. Ficamos só nós dois. O mundo é nosso, chega perto. Não deixe nada pra depois. Meus dedos. Meu primo Bruno também dá pra assistir com a gente, obrigado você. Cola na tua. Thiaguinho demorou, família vacilando, triunfo, tamo junto, garoto. Fala baixinho que está pronta. Se quiseres. Galera do Polo também dá pra gente. É o Polo, Polo. Mazaque do Polo Pressão. Ô, Mazaque! Vou gritar. Esse é pro Polo. Tamo junto. Só minha e a minha vida inteira eu vou te amar. Baby, eu adoro a tua maneira de amar. E aí? Procuro mil maneiras pra te agradar. Te beijar, te... O Flávio também tá por ali, obrigado a você. Alô da primeira dama, o homem do Paulo Luxuoso. Prime. Agora é Prime. Prime. Não tô nem vendo. Meu diretor charuto, ficha, ficha. Procuro pra te agradar. Te beijar, te amar e me entregar. Pressão, pressão, pressão, pressão. Ei, oh, ei. Alô, Elielson, no Tauá, tamo junto, meu DJ, DJ. Meu sentimento ficar te gravado em todo. E amanhã é aniversário do Luciano da PJ. Alô, Luciano. Ai, ai, ai, amor. Desde que te vi, roubaste meu sentimento. O Edson e a Doraci. Família Sobrichan, Franino Apoio. Traz uma daí, Reginaldo. Alô, Helder, tamo junto, Helder. É pressão esse barão. Não te digo mentira, eu quero conhecer e saber de um pouco. Agora eu quero é te ver, estás em minha mente. Eu te quero comigo, tu me... Tô Manu. Rapaz, tá no 12 hoje. Tiaguinho. Esse bicho é tudo pau lá, gente. Tamo junto, meu patrão. Obrigado por confiar no nosso trabalho. Você sabe que é nosso. Verdade, não sei como fazer. Toma, toma! Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Quem namora, eu tô no baile, eu tô com fome. Tô rodeado. Tô gostosa, é tchau. Ei, pessoal, Isaías. Quem namora, mais pólvora. Quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Pescoço, vai! E ela me chamou. Chegando a volta da 250 do Barão. Ela vem com força total. Tá chegando, tá chegando. E aí? Deixa pra segundo do carinho. Amém, Camarilho, Barriga, Chocolate, Davidson, Loucos, do Grau, do KM29. Senta, vai. Ah, tu sabe onde é DJ Nelly, pode ser do Nildão, nossa asa, tamo junto, Nildão. Vai. Na moral, quem tá solteiro, bota o bracinho pra cima. Quem é sincero, bota a mãozinha pra cima, todo mundo. Bota a mãozinha, bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Pega o celular e ó, ó. Pega o celular. Pega o celular, liga a câmera e bota pra filmar. Vai! Movimento sexy. Hoje é o promotor, tamo junto. Não aguentei, logo cheguei pro cantinho. Eu chamei quatro palavras, sua boca eu beijei. Lábios carnudos, viajei pra outro mundo. Me senti longe de tudo e com ela eu fiquei, me apaixonei. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Tops. Enquanto te amava, delirava. Percebi que amava. Mas a melhor. Mas a melhor forma de curar. Eu tô gostando de uma prostituta. Ela. Canta pra mim, canta, vai. Gabo. Você. Dezembro, primeiro grito do Lobo do Biruta, tamo junto, Inês, Adailson, amigo David, Pressão também, todo mundo junto. Eu quero todo mundo cantando bem alto, bem forte. Ó. São amor, amores que matam, que ferem, amores que dói, amores que amagam. Em uma só voz. Mais alto, mais forte, eu quero ouvir só vocês agora! Vem, vem, vem! vem, vem. Atenção toda morena, melhor que você não tem. Atenção toda loirinha, melhor que você não tem. Atenção toda morena, melhor que você não tem. Atenção toda loirinha, melhor que... DJ Nazareno também dá pra assistir com a gente. Obrigado, Nazareno. Melhor que tem, descendo é melhor que tem. Você tá de parabéns. Dançando é melhor que tem. Sentando é melhor que tem. Descendo é melhor que tem. Você tá de parabéns. Dançando é melhor que tem. Sentando é melhor que tem. Descendo é melhor que tem. Sábado e domingo, o Círio, DJ Baú da Laura e o Mascote já confirmou pra gente ele é a primeira dama. Atenção toda morena, melhor que você não tem. Diego, José, Felipe, a melhor que você do Éden, equipe Cachacinha, obrigado vocês. Paulinho Mega Rei, Toninho Silva. Dançando é melhor que tem, dançando é melhor que tem. Você tá de parabéns, dançando é melhor que tem. Sentando é melhor que tem, dançando é melhor que tem. Você tá de parabéns, dançando é melhor que tem. Sentando é melhor que tem, dançando é melhor que tem. Vem descendo, tchaca. Daniel Sul de São Tomé, a Nara tá todo mundo pra gente, obrigado! Chama na vinha pra cá, chama na vinha pra cá, chama na vinha pra cá, chama na vinha pra cá, chama na vinha pra cá, chama! All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. Tomo caqueado, tomo gingado, tomo caqueado. DJ Andrei, canta essa aqui, meu DJ. Mas você foi chegando e foi me conquistando. E por você eu largo tudo. Yeah! Só pra provar o gosto do teu beijo. Matar. Que esse é o Ian Show. Beijo. Amigo Douglas Santos, Luan Henrique. Tudo. Ticoia do Grau, Ticoia. Só pra sentir o teu cheiro. Te deitar. DJ André, seu irmão também, Brasília, obrigado a vocês. Tá todo mundo Brasília aqui no Barão. Saudade com Barão. Barão, Barão Vermelho Prime. Gosta. Barão Vermelho! Eu dei na mesma hora. Hoje é só oi. Tchau. Fica. Fica com Deus. De vez em quando. E de vez em quando, boa noite. Sentimentos. Te amo e você. Sagrado. Então não volta no seu beijo. Avisa todo mundo, vai. Pode avisar todo mundo que eu tô no Barão Vermelho. Quem é Barão? Vem pro Barão. Quem é Barão? Curte o Barão. Quem é Barão? Curte o Barão. Quem é Barão? Curte o Barão. Dá-lhe coroada, dá-lhe coroada, dá-lhe coroada, dá-lhe coroada, dá-lhe coroada, dá-lhe coroada. Batom na minha camisa. Alô, Bruno. Chega junto, né? Despedida. Te enganei. Daqui não saio. Olha pra mim. E aí? Vê se me entende. A chuva não passa. E anoiteceu. E anoiteceu. Bruno, bate o peito. Traz de lá, Bruno. Por nossos filhos. Não vou embora. Fale comigo. Me escuta. Andrei, eu não sei de nada. Tô só amaciando a parada, meu filho! Doente de amor. Quem tem amigo corno aí, dá um grito. Quem tem raiva de corno, dá um grito. Quem vai ficar muito doido hoje, dá um grito. Se ele é corno, se ele não é, eu não sei de nada. Endoide o bagulho porque o desgraçado tá aqui, ó. Não tem remédio na vida noturna. Isa Paixão, Murilo, Pinheiro, Paula Silva, Lonjac. É bom amor, é bom amor, é bom amor. bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Você me perdeu. Dá pra ser mais alto, dá pra ser mais forte, não dá? Opa! Você me perdeu. Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Porque agora eu tenho uma moto, novinha me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. As novinhas aqui do rock, elas me adora. As novinhas aqui do rock, elas me adora. Família TJ, que hoje... Ela de pena longa. Se você tá com força, você... Equipe Nike, com força, grande família, obrigado todo mundo. Se virou. Toma, toma, Andrei. Vem, toma, vem virando, vem virando, vem virando. Tô nem vindo. Toma, toma, toma, toma, toma. Endoida meu barão. Endoida meu barão. Endoida no barão. Endoida no barão. Endoida, endoida. Joga pra cima, joga todo mundo. Joga pra cima, faz a coroa. Continuo tocando. Esse é o meu barão vermelho Prime. Vermelho. Então não pare. Vai descendo e não pare, não. Sacode! Alô, DJ, solta o grave. E o Polo, Polo. Vai descendo. Esse Polo eu vou te contar. Masaki do Polo Pressão. Tamo junto. Essa noite você é só minha. Vai descendo. E o Flávio perde, perdendo a linha. No barão, fica doidinha. Quem é barão, vem pro barão. Quem é barão, vem pro barão. O André, a gente é barão vermelho e não tem nada. Na hora do show a gente dá de coroada. Coroada, coroada, coroada, coroada, coroada. Olha como você tá mudado. Munhoz. Amigo Israel também, Toniel dos Metralhas de Meraponga, tamo junto. Alô, Toniel, tamo junto. Olha, eu não queria falar nada, mas uma hora isso acaba e a saudade vem. A solidão eu já conheço, eu nunca perdoo ninguém. Se acha a dona do mundo, brincando sozinha de amar, vivendo como vagabundo, você não vai se valorizar. Tenha certeza, pode ter certeza, baby. Toninho Silva também dá pra assistir com a gente. Chope Chanfra. Cavalo Branco. Alô, Helder, Reginaldo. Família PJ. Galera de Penha Longa, obrigado a vocês. Eu era o melhor pra você. Pode demorar, mas você vai perceber. Que seu orgulho não vai te levar a nada. Vai voltar chorando lá pra porta da minha casa. Obrigado a toda a família Trintão também da Brasília com a gente. Já sabia, né, mulher? DJ Lohan. Ah. Olha como você tá mudada. Não quer mais saber de nada e de ninguém. Parece que esqueceu até de mim DJ também. Lohan, que tá. Olha, eu não queria falar nada. Mais uma hora e está... Kleber Santos, tamo junto, Kleber. A solidão. DJ Andrei, tamo junto. Toma, toma, toma, toma, toma, caqueado. Toma, caqueado, toma o gingado. Toma o caqueado, toma o gingado. Toma, caqueado, caqueado, caqueado. O bagulho vai doidar nesse barão. Meu coroa é doido, vou te contar. Não deixa para, não deixa não, não deixa não. Endoida, endoida. Na moral, quem tá apaixonado aí, bota o bracinho pra cima que eu quero ver. Quem não depende de homem pra porra nenhuma dá um grito. Quem vai amanhecer com o barão aí, dá um grito. Quem vai endoidar tudo aí, dá um grito. Eu não quero nem saber. Eu não sei quem inventou dinheiro. Eu não sei quem tá doido. Eu não sei quem tá bebo. Mas quem tá apaixonado vai cantar. Ai, Natal. Dinei Desguiados, de que rival do Brechão? Mateuzinho do Bom, de humildade. Embriagado. E o seu cheiro impregnado na minha boca. Aniversário do Dizão. Só ficou resto. Vai ter muita pólvora na minha boca. Você deu quando o coração entrou na boca. A minha saudade já tinha tomado um rumo na vida, mas desandou com a sua ligação perdida. Baby, liguei. Essa aqui no Polo Pressão, vou te contar. Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta. De quando respondia oi, meu bem, na mesma hora. Hoje é só oi. Tchau. Vocês. Fica com Deus. Sentimento seu nenhum. Lembra, lembra a gente no começo. Vocês estão demais. Não fale mais o Jean, primeira dama. Tamo junto, Jean, da ficha, ficha. Por favor, não pergunte por mim. Vê se me esquece e some. Se eu te ver de longe, vira a cara, finge que não vi. Mas eu não vou mentir. Meu amigo Bruno, tamo junto, Bruno. Tu sem você, tropical. Não consigo mais dormir. Vamos fazer assim. Melhor não me procurar, porque eu morro de medo. Alô, Patrício. Me perdoar. Que você nunca soube. Bota a mãozinha pra cima, todo mundo. Bota a mãozinha pra cima. Bate na palma da mão. Palma da mão. Palma da mão. Vem comigo. Agora vai de quem? Já, já, já. Alô, Adriano. Abraço pra tu, Adriano. Quem cai uma vez, vai cair três. Só que eu tô caindo pela décima vez. E quando me desce, que... tamo junto, desce. Se... Alô, Bruninho da galera da moto. Me prender. Se você sentir esse amor do tanto que cê sabe. Cabeçante, galera da resenha. Tamo junto. Que me dá prazer, mas você vem e vai. Vocês, vocês. Eu querendo amor. Eu fico nu, ah, meu irmão. Eu não tô nem me reconhecendo. Já esqueci o caminho de casa e não uso minha cama faz tempo. Eu tripliquei o tanto que eu tô bebendo, chorando em qualquer ombro, sem beijar nenhuma boca. Dando fora pra te ver. Valber. Na minha vida é uma. Rei do Churupita. Tô no status. Você. Eu não sabia a falta que fazia. E a patroa, Manu? Até que eu queria alguém. Canta, pô! Quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando. Status que eu não queria. O Arley do Mercadinho. E a falta que. Alô, Raul! Alguém mais, quem diz que eu mando? Prime. Se eu tô solteiro e consagrado. Pedi pra parar, parou. Quem tá apaixonado aí, dá um grito. Quem tá solteiro, dá um grito. Quem não tem hora pra chegar em casa, dá um grito. Eu vou fazer assim, eu não tô nem vendo. Só agora vem dizer que sente a minha falta. Volta. O que é que eu vou te responder? Mas agora que eu tô bem. Logo agora que eu tô bem. Você você quer flashback, por favor me esquece. Tá demais. Já é a quinta vez que você liga assim do nada, que dorme em cama separada. Quinta vez que você terminou. O quê? Mas é a primeira vez que eu conheço outra pessoa, que eu tô beijando outra boca depois que eu conheci você. Então seu milho, não chora, seu milho. Ligando com essa voz de raiva, se entre nós não existe charuto, nada, é charuto. Foi esse fim que você escolheu. Bruninho! Pertence mais. Solteiro. Eu te conheci depois que a gente lavou. Será onde é que arrumou todo esse ódio de mim? Cachorro! Agora eu tô aqui, num bar de curtela, abrindo cerveja com dente, tentando te passar pra frente, quem dera. Porque você não me bloqueou pra eu parar de chorar em cima da noite. No Nokia tijolão. Meu irmão, não quero saber. Casa bagunçada, calcinha na estante. Eu nem me lembro o que que aconteceu. E doida! Roupas na escada, garrafas de espumante. Não sei de onde essas donas aparecem. Ouvi dizer que o frevo aqui foi até de manhã. Só abaixar o som quando o vizinho xaropou. Soares, é o risco de gaçada do Sadã. E quando assovi, meu cachorro nem acordou. E aí? Essa chola tá Dubai, essas donas tão loucas. Maldade na mente, copo de uísque na boca. Essa chola tá Dubai, já nem sabem da roupa. Não quero tá na pele do papai dessas garotas. O meu barraco é coração de mãe, cabe todo mundo, não tem muito luxo, mas é isso que tu queria, cheio, tô nem vendo fundo. Não tem área de lazer, é você que manda, meu filho, meu filho. Bem melhor do que a vista da janela de ai, hotel. Tá tipo Dubai, ressaca do carai. Festa de malandro tipo American. Te dou mais moral. Garrafas espalhadas e aquele entra e sai. Hoje eu tô mais pedido que a senha do Wi-Fi. Eu vivo no meu tempo, que a morte é inevitável. O barraco é... Homem da 09 daqui pra cima, desculpa, tá lá. Devo a me... Cadê o sério? A alegria é arrancar sorriso de onde não tem alegria. Senhor... Cateada. Brasileira, RD. Diferenciado pra galera coxinha. É os cowboys do Mandela. E ela! E ela me chamou e falou que gostou e quer. E eu falei, calma, amor, espera, por favor, deixa eu. Tu quer respirar? Então toma. Como é que você... Além de não ter coração, não tem juízo. Mas o que fez bem me pede pra voltar. Conchete! Jogou! Jogou! Um poço sem fundo. Destrui os sonhos que um dia sonhei. Quer saber? Vocês. Vamos balançar esse camarote, vai, vai, vai. Agora se está aí de camarote. Subi, subi. Curtindo na balada, sabrando virar. Toninho, chora não que ela volta. Vai, vai, vai. Agora se está aí de camarote, eu bebendo gela. Curtindo na balada. E você de bobeira caiu. Pra aprender, joga a mão em cima e diz, diz, diz. Vai, safadão! Tiago Downloads. Quero nem saber! Bebeu água? Tá com sede? Olha, olha, olha. Água mineral, água mineral, água mineral, água mineral. Imperial, você vai ficar legal. Bebeu água? com sede? Oh! Olha, olha, olha, olha. Água mineral, água mineral, água mineral, água mineral, água mineral. Você vai ficar. No balanço do chiclete, o chicleteiro vai dançar. Tu tá, tá. No balanço do chiclete, o chicleteiro vai dançar. Vinícius Barros, tu tá, tá. Caninana, os caras mais bonitos do 29. O chicleteiro vai dançar. Tô chegando, vem pra cá. Vem curtir meu som, vem comigo balançar. Eu tô chegando, olha o chiclete aí. Solteiro, bota o bracinho pra cima que eu quero ver. Quem é sincero, dá um grito. Quem tá apaixonado, solta a voz. Tá na hora. Não vai saber o que fazer quando a bete bater e o silêncio trazer minha voz. Não vai saber o que beber se esse vinho não mata. A um do primeiro, tamo junto. De nós, Marília, barriga, chocolate, tamo junto. Baby, sou loucos do grau. Do KM29. E o show. Vai saber o que beber. Alô, Ian. Se esse vinho não mata essa sede, sede que é. TS. Alô, mamá. Uma maldigaçada. A Marizete. Meu amigo Bruno. Tamo junto, Bruno. Amor, eu só quero seu bem. Se for embora agora, vai ficar sem ninguém. Amor, eu sou parceiro, meu parceiro, vou nenhum, agora vou nenhum. Eu não tá aí com a gente, irmão. Não é de que nada vale. Prepara, caipira, que amanhã a gente chega por lá, né, Juninho? Seu, e tudo que eu te dei. Ele já mandou lá pra casa. Vem, tô nem vendo. Gente, no seu quarto. Ele falou que a gente ia pra casa dele. Seu, então, pra Sérgio, prepara o carro. Saber o que fazer quando a Bete bater. E se... a grande amiga Elsa tá por ali pra gente. Não vai saber o que beber. Flávio do Palio. Esse... ele é a primeira dama, tamo junto. Ser... charuto, todo mundo. Nós. Alô, Alaxê. O que fazer? Gustavo Gato Louco. Quando a Bete bater, o silêncio. Desgraçado. Termina. Ai, ai. Não vai saber o que beber. Se esse vinho. Ê, rapaz. Equipe viajando com a gente também. 07. Sai daí, vem pra cá, vem. Por que você não sai daí e vem aqui? Pode invadir, pode chegar, pode ficar. Rapaz, eu mando um abraço pra todo mundo. Quarto no meu abraço. Mas eu não mando um abraço pra minha esposa, né? Lado. Minha esposa Rafaela está por ali também pra gente. Embora não há papo. Essa é seguidora oficial, Thiaguinho. Bora, da coroa do Barão. Sendo hora e eu não. Um abraço com muito carinho, com muito amor. Você sabe que eu te amo. Aguento. A tela fria. Mas a tela fria. De... muito tesão, né, Juninho? Só ver FDP. Tu não vai me esquentar. Amar você de longe. Ô parceiro Nelson, tá lá, Nelson. Quero ouvir minha... Nelson dos Metralhas, tamo junto, Nelson. Aqui. Ei, Juninho, eu falei que ia passar super longe, não falei? Anda 007. Para com o Juninho, bora dançando. O nosso bebê Teleiro. Isaías, Genilson Dico, 07. O Nelson do Campo Limpo, todo mundo pra gente. Aqui no Barão Vermelho, tamo junto. Prime! Pra você, amor, quero me entregar e viver a vida sempre pra te amar. Com você, amor, você, amor, pra você. Nosso amigo Reginaldo Adri, com minha chove e chofra. A gente também, muito obrigado aqui na nossa coroa. Tá curtindo? Seja onde for. Pra todo mundo, muito abraço pra vocês. Com você. O parceiro Nelson do Tomate, também a primeira em cima da mão. A gente valeu, muito obrigado. Com você. Tamo juntinho. Grande família! Estive encantado, vim me procurar. Preciso de um beijo pra me despertar. Desse pesadelo que me faz chorar. Beija-me. O Juninho também, um abraço aqui, nosso amigo. O Sossá da empresa Martini de Belém. Tá aqui com a gente, valeu, muito obrigado. Todo mundo com a gente, curtindo a moral. A sequência do curso, meu irmão, tem que respeitar. Mais uma vez vem sem pensar. E em abril tá chegando o novo som da coroada. E vai ser uma coisa muito bonita, muito pai d'égua. Prepara tudo. Muita novidade pra galera, viu? Vou te amar. Eu quero. Eu quero te amar. Sei que longe estou, mas quero te... E após a sequência da Rocha do Bregão, teu primeiro sorteio domingo, e após o show da coroada. Com você, amor, com você, amor. Banda 007. Deixa assim. Se eu não posso ter, fico imaginando. Eu Juninho também. Deixa eu passar também. Eu sou o Minha Tritão. O KM35 ganhou. Mais um componente. Nossa amiga de Nazaré. Bora, Nazaré. Não vai adiantar nada. E nem ficar sentado esperando você chegar. Bora dançar, vai. Dança, curte, vem. Eita, Juninho, desgraçado. Você vai ou não vai? E vai levar a minha alegria, meu sorriso na tua mala. Ouvi falar, o desgraçado tá aqui. Você vai lembrar, essa sequência não pode faltar, naná. Juninho, tu teve a honra de fazer o nosso mix e relembrar do tempos que o nosso mix amassava o play lá nas barreiras, garoto. Tá doido? Alô, Ian, abraço pra você com todo carinho. O homem da Copa Itauá, tamo junto. Meu grande amigo. Vinícius e a galera da 158. Olha como o Jairinho dá valor. E a Manu vai viajando. Bora, Manu. Vai viajando, menino. Não mereço. O Bruninho sofre. É chifre. Só pode ser. Alô, Bruno. Filho das estrelas do céu. Foi difícil conseguir. Me livrar desse amor assim. Eu falei que ia passar o Super Bowl de lado do Juninho hoje. Merece isso, meu amor. Ô, Juninho, processo, compadre. Quero nunca. Obrigado, meu amigo José Felipe, Diego, Ariane Silva. Alô, Ed, abraço pra você, Ed. E o dia, como é que é? O dia amanheceu, o sol já raiou. Deixou triste. Não consigo mais viver. A sequência do curso, meu irmão. Quero nem saber. Tá chegando o prêmio lá no Ed. Tá todo mundo convidado. Por que razão foi embora e me deixou? Fala, Cássio. Meu amor. Domingo, Gini Palmares, é todo mundo convidado. A coroa mais famosa do Brasil. O mascote já vão se mudar desde o sábado. Ele é Emily. Meu amor, amiga Adan, da família Chobichanfra. Tamo junto, Adan. Eu quero estar contigo. Tá ali, tá. Cadê o Relíquia, Thiaguinho? Ele abandonou esse desgraçado. Masaki do Polo Pressão. Bora, Masaki! E após essa, mais um sorteio do bingo pra galera. É? Olha sim! Vamos, parceiro, meu compadre Juninho Gossairado. Já carimbou o passaporte do Nelson. Lá pro Juninho Palmo da Lara, meu irmão. Eu vou visitar meus velhos parceiros daí, as Golares. A galera do Megalash, meu irmão, vem. Montador, eu te falo, tem muita coisa boa por lá. Te prepara pra caranguejada quando a gente chegar lá, meu irmão. Tá doido? Juninho consagrado em Quaraxi, será, André? Erra, querida. Após essa, tem o Bigão. Juninho, eu sou parceiro também, nosso equipe BJ. Equipe BJ na mente, Penhalonga. Tá aqui com a gente, toda a galera, Juninho misturado. Bora, equipe BJ! Agora é o manto negro, oh, oh, o fim das vozes no meu radio, oh, oh, oh, são quatro ciclos no escuro deserto do céu. Quero um machado pra quebrar o gelo, quero acordar do sonho agora. E quer passar graxa, oh, oh, desculpa estranho, eu voltei mais puro no céu. Sempre está lá. Tô te falando. Em seu lugar, sempre está lá. Tu é um Ed cientista, o tolo tem minha aqui do Barão. Uma noite vai ter medo. Então bora ver. Vou chorar sem medo. Vou lembrar do tempo. Bora, Bunhão, já já tem mais um sorteio domingo. Bora, Bunhão! Eliasso do Tamaia, primeiríssima. Bora, Conso, o que é que tem? Flávio, chega junto, Flávio. Então bora. Sei que você para por aí que não. Forró. Eu era só um lance, uma distração, uma diversão. O nosso combinado. Todo mundo. Mas já senti. Cheiro de amor. Cheiro. Cheiro de amor. Vamos forrear. Caiu na madrugada e vi que tava errada. Tava desesperada. Louca pra me encontrar. O Flávio. Bebe, vem me procurar. Bebe, vem me procurar. Forró. Vocês prometem pra mim que a gente vai estourar mais um aí? Quando os teclados começar, vocês podem gritar, vai, chama aí. Grita! Eita! Era o negão, rei! Cheira seu dedo! Vai, Natal, rei, chora! Segura! Eu sei que você fala por aí que não. Tony Elcio, galera de Merapongos Metralhas! Mas a madrugada vem me procurar. Tamo junto, meu brother! Meu corpo era sua diversão. O nosso combinado era não ligar. Forró. Mas só sentindo o fato. Na cama, na roupa, na roupa, sem na casa. Cheiro de amor. Coisa boa. Caiu na madrugada e vi que tava errada. Na desesperada. Logo só maciando os equipamentos do André. Só bebe, vem me procurar. Bebe! Não vai saber o que fazer quando a mente bater e o silêncio trazer minha voz. Não vai saber o que beber se esse vinho não mata essa sede. Sede que é de nós. Forró. O que fazer? Obrigado, meu amigo Mamau, TS do cemitério. Tá todo mundo pra gente. Essa sede, sede que é de nós. Charuto. É do guri que acertou o bebê inteiro no Santana. És rainha do rateiro, igual a você não tem. Segura. Vou me apresentar pra ela e chamá-la de meu bem. Amigo André dos tops da curtição. Galera do 35, galera do 30 também. Eu canto das vaquejadas. Chicoia delas. Porque ela está tão bem. Gustavo. Foi o dom de Deus me deu. Diga sabe. Vou cantar pra você também. Já! Ela monta no cavalo. E me convidou também. És sou rainha. A tua sorte que eu gosto de ti. O vaqueiro conta bem. Oh. É rainha do vaqueiro. Sou vaqueiro bom também. É rainha do vaqueiro. Eu sou vaqueiro bom também. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Eu falei, oh, é só do forró. Coroada, muita coisa boa. Chegamos pra ficar. Olha, chega o fim de semana, eu vou ligar meu paredão. Convida as meninas pra ficar no paredão. Chega o fim de semana, eu vou ligar meu paredão. Meu primo Bruno do Bato Pical, tamo junto. Preste atenção, novinha, no que eu vou dizer. Preste atenção, novinha, com o que eu vou falar. Edson, Dora, se também. Tá todo mundo aqui, ó. Aqui, ó. No paredão. Kika, kika, kika, vai na outra marcha. Kika, kika, kika. Riki, kiki, kiki, kika, kika. Ai! Kika, kika, kika, kika, kika do barão. Kika, kika, kika, isso. Olha aqui, aqui, aqui, aqui. É legal. É só no forró, coisa boa. Já, já, show da coroada! Eu acho que não. Não dá pra segurar a dor de um coração. Eu acho que não. Troquei tudo. Até que enfim. Água pra lidar. Segura! Chega cachorro de nome dourado. Minha vida ligado que eu sempre amei. Deixei meu cavalo de nome trovão. Minha espora, meu laço. Velho. Alô, Masaque! Masaque do Polo Pressão. Não é ambiente pra vaqueiro. Tamo junto! Eu acho que não. Se for pra viver desse jeito, eu não aceito. Obrigado, amigo Isaías. A vida tá sendo do casco, lá do Campo Limpo, tamo junto. Bora, amigos. Pode crer. Saudade da minha antiga viola. E do boi cigano que papai me deu. Chicoia. Eu acho que não. Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não. Vinícius Barros, também tamo junto. Obrigado a você. Se for pra viver desse jeito, é só no forró. Eu vou levar ela semana na garupa da cancela. Eu, o meu cavaleiro. Já que pai dela não aceita, então fugia que me resta. Eu, o meu cavaleiro. Obrigado, meu amigo Helder. Ela semana na garupa da cancela. Reginaldo das 60. Já que pai dela não aceita. Família show bichão pra tamo junto. Me resta. Bora beber, cacetão! Partida CD! Chivago Barreto para o meu vaqueiro preferido, alô Falcão, alô Fabiano Júnior. Eu vou pra cabecela, santo lagartinho. Chama! Alô, por que você não me atendeu? Já tava mó preocupadão, o seu pivete quase morre no coração. Alô! Amor, já fiz um corre pra te ver. Juntei a grana da passagem. Jean Paulo. Pra gente matar. Ô bebê. Ô bebê. Charuto gosta de beber. Ele é a primeira dama, meu diretor. Obrigado pelo carinho sempre, senhor. Do que de mim? Do que de mim? Deixa pra segundo do carinho, amiga Marília Barriga. Ravel, Chocolate, Davis, Loucos. Do grau do 29. Ô bebê. Família Os Tops da Curtição. Do que de mim? Alô, André. E antes de você eu era do mundão. Gratidão, minha princesa. Ai, ai, ai. Paulinho Mega Rei. Meu Deus! Tamo junto! Oh, oh, oh, oh. Oh, Toninho meu. Silva! Oh, oh, oh, oh. Bebê, gosto mais de você. Do que? Do que? É no forró. Isso é balões da pisadinha, seu menino! Jerônimo Cabral, viu? L2 promoções. Alô, Bruno! Gala te adorou, bom de papo, fui chegando nela. E não demorou muito e a gente ficou. Falei que era empresário, tinha uma Hilux. E nas minhas mentiras ela acreditou. Mas na verdade é que eu não passo de um peão. Eu tenho um carro velho e um coração. E nos meus beijos quentes ela se amarrou. E no final da festa pediu uma prova de amor. O Juca! Drive. piriguete, piri, piri, piri, piriguete. Adoraste tão e tá ali, obrigado você. Piri, piri, piri, piriguete, só teu amor. Lá vem o imperador. Anda aí, playboy. Nós. Os tops também, tá ali com a gente, os tops da curtição. Isso do, do 35, obrigado vocês pelo carinho. Melhor. Também tamo junto. Se provocar. E a minha família linda também, já ali com a gente, obrigado. Vai sentir da prazer. Fala, Edson. Tá no seu pescoço. Sabe que é nosso, Murilo. Garanto. Dia 10 e 11 de outubro de 2020. A nove... Inauguração do complexo Itaperuna. Novinha. O Tabata, tudo confirmado. Não tem chamado, meu amor. Deixa, deixa. Deixa eu sentir o teu sabor. Tô me passando charuto. Como é diretor da ficha, ficha. Amigo Miguel, charuto. Não pode ser só mim. TJ. E deixa... Ficha, ficha, obrigado. Deixa eu sentir o teu sabor. Já que a nossa vibe combina. Tu tá ligado? Vem, meu senhor. Pode ser. Mas pólvora. Caqueado, caqueado. Toma, toma, vai. Pode chamar que ela vem. Pode chamar que ela vem. Mexendo o peitinho, balançando a bunda também. Mexendo, mexendo o peitinho, balançando a bunda também. Tá toda gostosa. Olha como ela tá toda gostosa. Toda, toda siliconada do jeito que o bonde gosta. Toda, toda siliconada do jeito que o bonde gosta. Ela tá na 17 com as suas amigas. Tá tendo disputa. Na esquina. Qual vai esquina? Qual vai entrar na pista? Qual vai esquina? Qual vai entrar na pista? Eu nem sei de quem é essa festa. Eu nem sei de quem é essa festa. E comemos varai xereca, varai xereca, varai xereca, varai xereca. E comemos varai xereca, varai xereca, varai xereca. Cheguei, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Já te falo, o gordinho é mais gostoso. Se você, você vai querer de novo. Se você, se você provar, você vai querer de novo. Já te falaram que o gordinho é mais gostoso. Juninho, já te falo. Deixa eu mostrar também no seu PJ. Lá do Penhalão, aí com a gente, da galera, juntinho misturado. Se você tá aqui na área, provar, você vai querer de novo. Ei, deixa eu te falar. Vem me usar. Vem me usar. Vem me usar. Vem me usar. Vem me usar. Vem me usar. Vem me usar. Vem me usar. Oi. Oi. Oi. Oi. Oi. Cheguei. Oi. Oi. Cheguei. Oi. Oi. Cheguei. A festinha vai começar. Meninas, vem uma por uma. Eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma. Eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma. Eu vou escolher quem vai me dar. Convidado, já levei uma pro quarto, nem sabia que era gente. Tomou só tapa na safadão, eu piquei. Eu piquei. Caqueado do consagrado. Opa! Safadão, eu piquei. Bota lá no palco, bota lá no palco. Eu piquei. Junino. Deixa eu mostrar também, nosso amigo Alan. Tá 99 FM daqui com a gente. Muito obrigado, Juninho, aqui na hora. Até hoje, curtindo a moral. Tá todo mundo. Juninho misturado. Meu parceiro Valdemar, Valdemar. 3, 2, dom. Tu tem um dom. Segura, vai, vai. Sacode! Diego de Santo Sabé. Esquece do Munhão também, bora Munhão. É o DJ Gugu e o Pierre e os caras tá pra negócio. Juninho e o Elielson. E os caras tá pra negócio. O Ed Nelson. Cadê o drone? Thiago. Sacode, balança. Vocês têm coragem? Tem? Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha. Thiago demorou. Barcelona do triunfo. É um piloto e o Pierre é o copiloto. O Juninho é o piloto e o André é o copiloto. Tu vai. Tu vai dar pra um. Tu vai. Tu vai dar pra outro. Tu vai dar pra um. Tu vai dar pra outro. Tu vai dar pra um. Tu vai dar pra outro. Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai, vai dar ou vai descer? Vai dar. Vai descer, vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Ei, Jean Apolo de Gaçado. Olha como você tá mudada. Não quer mais saber de nada e nem ninguém. Parece que esqueceu até de mim também. Olha! Olha, eu não queria falar nada. Mas Juninho, olha onde o Valdemar tá. Cabe a saudade. Presta atenção, hoje o Valdemar tá, Juninho. Então, já conheço. Olha, garoto! Ninguém se acha a dona do mundo. Brincando sozinha de amar. Vivendo de amor vagabundo. Isso... Nosso amigo Ravel, da 99 também com a gente. Pode ter. Nosso amigo Racinho, do Mil Grau. Tá aqui na área. Eu era o melhor pra você. Pode demorar. Mas você vai perceber que seu orgulho não vai te levar. Elielson do Tauã! Sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão! Quem tá solteiro faz barulho! Só quem tá solteiro aí! Galera do Flamengo! Galera do Corinthians! Só quem é do Paissandu faz barulho. Galera do clube do Remo. Ele tá desgraçado hoje, um gato. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe, o Guga vai analisar. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Ei, Thiaguinho! Que cê sabe que o Livinho vai te olhar. Pode, pode, pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, o consertar. E se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Se tiver. Chofre, chofre! Tá pelada. Eu tô vidrado. Vem você, cê tá? Toma! Já que tá tudo programado no esquema. E hoje à noite que já eu... Já pra tirar tudo, já? Contigo. Já tá tudo liberado, Juninho? Atual é sem problema. Porque eu prefiro desse jeito escondido. Hoje que eu vou brotar na tua base. Bebeu. É hoje que eu encho minha saca, meu irmão, tá doido? Que o bagulho é de verdade. Com teu corpo no meu, vou matar sua vontade. Hoje que eu vou brotar na tua base. Bebeu, drink à vontade. Na onda que o bagulho é de verdade. Com teu corpo no meu, Chiquinho, rebaixa tudo aí. Bora, Cássio! Peraí, cadê a outra que tava dançando aí em cima? Chama ela pra cá, pra cima, por gentileza. Tá aqui o pacote da cerveja, foi prometido e tá aqui, ó. Cadê a outra que tava dançando aí em cima? Sobe lá, por gentileza, pra gente escolher quem foi a melhor. Isso. Chama ela pra... Chama ela pra... Pra descer. Eita, Juninho, tu sabe, é? Esse pacote foi patrocinado pelo Bruno do Bar Tropical. Vamos lá. Vamos contar pelo short amarelo e pelo short jeans, tá bom, gente? A de branco é a número 1, a de colorida é a número 2. Quem gostou da número 1, dá um grito. Quem gostou da número 2, dá um grito. Tá empatado, não tá? Juninho. A de branco aí, só quem gostou faz barulho. A de blusa colorida faz barulho. A de branco ganhou. Com certeza, né? Tá? Tá aqui o pacote, Cássio, dá pra ela lá. Patrocinado pelo Bruno do Bar Tropical. Tamo junto, Bruno, obrigado. Você sabe que é nós, meu primo. Tamo junto, misturado. Esse Bruno é caceteiro de verdade, né? Ele prometeu e trouxe. Ela vai dançar mais uma? Então toma. Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu, levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou... Vai brisa na vibe do Kevin o Creed. Solta fogo! Mexer, seja no Lins ou no PPG, pode começar a descer. Vai brisa na vibe do Kevin o Creed. No tebozão que vai mexer, seja no Lins ou no PPG, pode começar a descer. A veridosa vem jogando, abre, fecha, picadinho. Faça em mim sensualizando, eu dou aquela saladinha. A veridosa vem jogando, abre, fecha, picadinho. Faça em mim sensualizando, eu dou aquela saladinha. Fim de semana é de ler. Que os cria vai ficar suave. Se nós chamar, sei que elas vêm. Trabalho de comunidade. Já aviso. Salva de palmas pra ela que ganhou aí. Thiago. Já, meu filho. Prepara tudo. Vamos pro show da coroada. Quem tá solteiro, bota o bracinho pra cima. Quem é sincero, dá um grito. Alô, Cássio! Meu DJ! Tamo junto, tamo misturado! A profecia exerce incontestável o seu papel. Vê seu destino celeste, sente que ditam julgando o réu. Sorte o fato que se traz, leva sementes mortais. Lápis da condição misturado! O negro véu da noite que cai. Já! Anda por cima das águas da vida, mas cega a luz. Quando os três reis indicarem a estrela, o sol entre a espada e a cruz. O segredo divino é a virgem do hino, a mãe do menino. Que seja bem-vindo, que guia o povo, a Deus vão pro fogo e a vida trazendo. A profecia regresse, incontestável o seu papel. Esse é o destino celeste, sete que ditam julgando o réu. Sorte o fato que se traz, leva sementes mortais. Afastando o céu da terra, benção monte a guerra, o negro véu da noite que cai. Prepara! Anda por cima das águas da vida, mas cega a luz. Quando os três indicarem a estrela, o sol entre a espada e a cruz. Mas na moral, quem tá solteiro, bota o bracinho pra cima. Quem é sincero, joga a mãozinha pra cima. Bate na palma da mão, bate na palma da mão, na palma da mão. Sai do chão, sai do chão, sai do chão. Everybody's going to the party, have a real good. Endoida, endoida, endoida. Doido. Dancing in the desert, blowing. Já. Mascote, tamo junto, mascote. Vai. Bagulho doido. Já já tem um show da coroada. TS, tamo junto, TS. Alô, Boca, tamo junto, Boca. Trestoso! Que doida! Indoida! Indoida! Indoida! Já já show da coroada. Dinei de Giado, Dinei Rivaldo Pressão, Mateuzinho do Bonde, todo mundo presente. O bagulho tá embrasado. Bruninho da galera da moto, tamo junto, Bruno. Uma comprida viagem prendeu. Jovem seus lábios amargo, gosto do fel. Um coração incansável ele te deu. E assim seja na terra e no céu. Quem vai e volta com vida, pelo portal do universo, e vê de longe a ferida, onde o mar, a terra toca o deserto. A multidão foi se despedir, não há mais tempo pra discutir. A salvação... André do Talar, Cléber Santos! Amigo Arlen Raul também da Brasília, valeu, obrigado. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. E o Bruno também da Brasília, obrigado, maninho, tamo junto. Hey, hey, hey. Bagulho doido. Endoida, endoida, endoida tudo. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. Diego Conte Contida, isso mesmo, obrigado. Tamo junto. Tem alguém cansado aí? A gente já pode encerrar por hoje, tá bom, gente? Não? Então bora. Fé em Deus que ele é justo, hein, irmão, nunca se esqueça. Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça, truta. Onde... Amigo Júnior! Seja lá como for. James Thiago demorou. Família Barcelona do Triunfo. Olhe pro... Tamo junto, Thiago. Lembra da gente no culto dessa noite. Firmão, segue quente. Admiro os crentes. Dá licença aqui, uma função, uma tabela. Oh, desculpa aí, eu me sinto às vezes meio pai seguro. Que nenhum vira-lata sem fé no futuro. Vem alguém lá, quem é quem? Quem... Rosinha promotor, dá um chega por gentileza. Por amoleto, do comando. Que os... Quem tá solteiro, bota o bracinho pra cima. Bota a mãozinha pra cima, todo mundo. Bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. É nego drama, entre o sucesso, dinheiro, problema, inveja. Ei, rapaz. Nego drama, entre o sucesso e a lama.

Charuto da equipe Ficha Ficha, também chame comigo. Vem, Charuto! Tudo certinho, tá?